Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 103. Bancada Azulina para discutir essa semana do Confiança, onde tivemos jogo contra o Figueirense, tivemos jogo contra o Vitória, um empate em casa, uma vitória fora, e já estamos pensando no CSA, essa rotina louca que está o Confiança, dois jogos por semana e a gente não está dando conta de fazer um podcast por jogo como antigamente. Hoje a gente tem que englobar e tentar fazer um balanço da semana. E para resolver esse pepino aqui de falar de tanto jogo, de tanta coisa, estou com bancada cheia e vou apresentar um nosso camarada que nunca mais apareceu por aqui, Vitor Cardeal. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? E aí, Mike? Boa noite também a Jones e a Daniel aí, a todos que estão nos ouvindo. O final de semana foi excelente, né? Depois daquela vitória do Confiança na sexta, não tinha como ser de outra maneira, né? Comemorando aí esse triunfo lá em Salvador, muito importante para nossa caminhada, que eu acho que esse jogo pode ter sido a virada de chave mesmo, de que agora sim o Confiança vai brigar para subir. Valeu, camarada! Pois é, vamos discutir aí se faltam 6 ou faltam 23 ou 24, enfim. Junto aqui comigo, Daniel Tete. E aí, Daniel, como é que você tá, meu camarada? Nunca mais deu as caras também por aqui. Como passou o final de semana? E aí, acostumou toda sexta a comemorar uma vitória fora de casa? Opa, Mike, boa noite. Boa noite, amigos do Bancada e amigos que nos ouvem, né? Foi um final de semana ótimo, né? Depois de uma vitória, um final de semana tranquilo. E, assim, tá virando rotina, né? Rotina a gente passar um final de semana bem alegre com a vitória do nosso dragão. Mas é isso aí, é bom estar aqui novamente para a gente poder discutir a campanha e os próximos jogos do nosso time de coração, né? Valeu, meu camarada. Pois é, tá virando rotina, né? Que seja uma rotina duradoura e que só pare com a permanência ou até mesmo acesso. Fechando a bancada comigo hoje, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu camarada? Como passou o final de semana? As esperanças continuam em alta? Fala, Mike e demais companheiros de bancada, Vitor, Daniel, a todos que nos ouvem, acompanham o Bancada Azulina. Como um amigo meu costuma dizer, sexta-feira que se preze se passa fora de casa. E há duas semanas a gente tem passado ótimas sextas-feiras e que transformam o final de semana num dia apenas. É apenas um dia que vira, porque é um contínuo curtindo, acompanhando todos os conteúdos da NET a respeito das partidas. Muito feliz com essa fase do Confiança. Sonhar continua sendo gratuito, continua em alta. Eu acho que agora eu tenho mais companhia do que tinha 3 semanas atrás. Valeu, Jones! Pois é, cara, o bom de vencer na sexta-feira é que você tem final de semana todo para acompanhar o aperreio dos outros, dá para ver clássico paraibano na Série C, jogo desses primeiros mata-matas da Série D, gente sofrendo na Série A, é uma maravilha. A gente só vai se preocupar agora com Confiança terça-feira. Mas vamos lá, podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Tudo o material, camisa oficial, toalha, chinelo, enfim, o que você precisar para você, sua família e a sua casa, você encontra lá na loja Nação Proletária, que fica na Galeria Espaço Noble, na Avenida Teófilo Otoni, lá no bairro 13 de Julho. Dá uma passadinha lá e se você não puder ou não quiser, você pode também entrar em contato pelo Instagram, instagram.com/NaçãoProletariaLoja, que eles vão te atender da mesma forma, com a mesma qualidade e com os mesmos preços que no presencial. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você encontra nas principais plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e também no seu aplicativo de podcast preferido. Se você não gostar de nenhum desses, ainda tem a opção de assistir no YouTube. Vamos lá, vamos falar dessa semana, né? Semana que começou a mil maravilhas, semana passada a gente vinha de duas vitórias. E aí encaramos o Figueirense terça-feira aqui no Batistão. Vitor, você que esteve em loco, um dos poucos privilegiados a estar no Batistão na terça-feira, o que aconteceu para que o Confiança deixasse escapar entre os dedos aquela vitória? Pois é, Mike, Confiança deixou escapar essa vitória, como você falou, um jogo em que o time do Confiança dominou na partida praticamente inteira, e aí errou a chance de gol, né? Perdeu muitos gols, vacilou muito na frente, várias oportunidades, principalmente no segundo tempo, né? E aí na única vez que o Figueirense ameaçou mesmo, que botou uma bola no gol do Confiança, ela acabou entrando, né? Mas acho que foi basicamente isso, o Confiança empatou, né? Com ele mesmo, basicamente, porque teve várias chances no segundo tempo de ampliar, de fazer o segundo gol, e aí acabou tendo aquele apagão ali naquela jogada no final do jogo, e deixando o Figueirense empatar. Um resultado bem amargo, um empate com gosto de derrota, como você falou, eu estava lá no Batistão e saí de lá bem decepcionado com esse resultado, que a gente esperava a vitória, né? Mas, graças a Deus, logo depois, 3 dias depois, a gente já esqueceu esse empate contra o Figueirense no jogo contra o Vitória, né? Verdade, camarada, verdade. Esquecemos. Deu pra... O bom de ter esses jogos um em cima do outro é que você esquece um rápido, já vai pro próximo. O ruim é quando perde. E aí você fica acumulando raiva. Falando ainda do jogo contra o Figueirense, Daniel Tete, nesse jogo a gente tomou um gol de cabeça. A gente tinha tomado um gol contra o Cruzeiro de cabeça e tomamos na sexta, né, de Léo Ceará, também de cabeça. Gol de cabeça virou o nosso novo chute de fora da área, que a gente sofria no início da Série C, ou foi só questões contextuais desses jogos? Olha, Mike, infelizmente é um motivo de preocupação agora, né, a bola aérea, né, para a nossa defesa, é uma defesa que vinha bem sólida, bem segura, principalmente nesse quesito, né? Mas eu creio que seja questões assim de jogo mesmo, questões, situações pontuais mesmo, porque eu creio que a nossa defesa, ela é uma defesa bem firme e tem dois jogadores que jogam bem pelo alto, tanto Mancini como Nirley. Acho que são questões circunstanciais mesmo e que não vão provavelmente se repetir em sequência, não. Pelo menos é o que eu espero, né? Como o próprio gol do Figueirense mesmo, eu considero que foi um aborto, né? Aquela bola, aquela situação ali. Mas eu acho que não é uma coisa assim que vai ser recorrente, não. Eu espero que se acabe com o gol de Léo Ceará mesmo e não volte a acontecer. Valeu, camarada. Pois é, espero realmente que esse problema seja sanado. Na nossa defesa, em que pese as cornetas, eu tenho visto ela bem sólida. São poucos jogos que a gente toma mais de um gol por partida. E inclusive, algum desses jogos a gente consegue até o resultado, como foi no jogo da última sexta-feira. Jones Ribeiro. Vamos agora começar a fazer a transição entre os jogos, né? Já que o jogo do Figueirense já está ficando distante, a gente vai falar ele mais rápido, vamos deixar aprofundar o jogo do Vitória. E por conta de desfalques, a gente perdeu algumas peças de meio campo. No jogo contra o Figueirense, meio que foi uma opção de Daniel, que ele tirou o Rafael Vira, e depois disso, na minha visão, ele perdeu um pouco o meio campo. No jogo seguinte, ele já entrou para o meio campo também desfalcado, sem Guilherme Castilho. E aí ele tentou ser um pouco mais recuado e os jogadores também entraram um pouco mais ligados para não dar esse vacilo. É uma forma nova de jogar, é usar mesmo o que tem para ser usado, já que o elenco está curto. Como você vê essa forma, esses dois jogos onde o Confiança não repetiu aquelas atuações de apertar o adversário no seu campo de ataque, no seu campo de defesa, desculpa. Eu considero que, apesar de ter o mesmo resultado prático, ou seja, a gente não pegou muito em cima, O que aconteceu nos dois jogos foi por motivos diferentes. Eu acredito que no jogo contra o Figueirense, a intenção de Daniel foi realmente descansar um pouco o time, porque a partida contra o Cruzeiro foi muito, muito desgastante. Fomos muito pressionados no final do jogo e isso acaba baixando o nível físico dos atletas. Como a partida do Figueirense poderia ter sido um jogo, poderia ter sido uma partida mais fácil, ele achou por bem, no meu modo de ver, poupar um pouco as energias para arriscar vencer ainda assim o clube catarinense, o que não veio a acontecer. O Figueirense, inclusive, ganhou a partida seguinte contra o Náutico na luta contra o rebaixamento. No jogo contra o Vitória, eu já acredito que foi por uma razão diversa. Ele precisou mudar bastante o time do meio para frente e justificou na entrevista coletiva no desgaste dos atletas. Ele poupou os atletas, ele não poupou os atletas dentro de campo, ele poupou os atletas no banco. Então ele saca o Ítalo, ele saca o Renan Gorni, ele muda o Reis de posição, o Reis que joga pelo lado direito jogou pelo lado esquerdo. Ele precisou mudar o Castilho, porque Castilho estava suspenso e sem contar com as alterações de Thiago Enes, que caiu, continuou machucado, e Rafael Santos, que deu lugar há duas rodadas a Jean também por conta de contusão. Então, foram muitas mudanças. E por conta dessas mudanças, ele precisou fazer uma marcação mais baixa, porque seria mais seguro. Porque marcar em cima é difícil, é preciso estar bem treinado. E a prova foi o primeiro gol do Vitória. O primeiro gol do Vitória sai exatamente de um lance em que a gente tenta pegar em cima, o Vitória consegue escapar dessa primeira linha, e aí é um buraco no meio. Precisa estar muito, muito ajustado. Não dá para marcar daquele jeito como a gente marcou. Marcar pressão é quando o adversário está de costas. O adversário está de costas, aí você força a bola aí para o lado e você pressiona, não daquela maneira. Então, acho que foi por razões diversas. Um, porque ele optou por poupar os jogadores durante a partida, e no outro, ele optou em poupar os jogadores no banco, e aí se viu obrigado a fazer linhas mais baixas, já que nesse não é o perfil do Daniel Paulista. Agora, só voltando um pouquinho, fazendo um adendo à pergunta que você fez a Tete, eu acho que ainda não é um problema esses gols de cabeça, três seguidos. Agora, é um problema esse gol específico de cabeça. Porque se você analisar, se quem estiver nos ouvindo analisar, o gol contra o Figueirense foi exatamente o mesmo lance do gol contra o Vitória. Isso chama atenção. É um lance de bola nas costas do lateral esquerdo, que é a alçada da área, e alguém mais ou menos na marca da pequena área, consegue cabecear para dentro do gol, no canto direito do Jean. Então é algo a ser melhor avaliado. Talvez tenha um erro de posicionamento nesse momento defensivo. Valeu, Jones! Fala! Mike, talvez para não precisar voltar ao jogo do Figueirense, mas assim, a minha percepção ao menos, né, como tem um ditado de um pensador, um bom ditado, que diz que não há um mal que não traga um bem. Então, como todos nós consideramos um resultado ruim, o empate com o Figueirense, eu acho que esse empate veio talvez ensejar talvez a vitória contra o Vitória, né? Porque justamente a acomodação que o time teve, principalmente no segundo tempo, fez talvez Daniel Paulista perceber esse cansaço, a necessidade de retirar alguns jogadores, poupar alguns jogadores, né? E ensejou o quê? Que esses jogadores puderam entrar no segundo tempo contra o Vitória, depois de descansarem um tempo e um pouco mais do segundo tempo sem jogar, né? Entraram descansados, com mais gás, e que veio aí a propiciar um melhor futebol e que o Confiança conseguiu com esses jogadores com um pouco mais de gás, um pouco mais renovados, conseguiu... Confiança conseguiu com que tivesse êxito, né? Veio a ganhar o jogo. Então eu vejo muito por esse lado, que o mau resultado, o mau desempenho, principalmente no segundo tempo contra o Figueirense, veio ajudar a gente conseguir essa vitória contra o Vitória. Valeu, Tete! Pois é, eu senti isso também. Acho que essa coisa de tentar preservar o jogador em campo, talvez ele preferiu entrar com alguns reservas com um gás completo do que entrar com os titulares meia bomba, precisando dar uma administrada ali no gás. Exatamente, eles puderam entrar depois renovados, né, com um bom gás, e aí o Confiança teve eles praticamente com 100%, partiu para cima do Vitória e conseguiu virar o jogo. É isso mesmo. E eu acho que o Daniel acertou também e no jogo que deveria poupar, né? Esse jogo contra o Vitória, que era um jogo fora de casa, contra um time que vinha um bom momento, mas que tá abaixo da gente na tabela, para ter esses caras 100% contra o CSA agora em casa, contra o Juventude em casa, que são jogos mais difíceis e que o Confiança vai estar em casa, né? Então ele tem mais obrigação de vencer. Então acho que até nisso o Daniel acertou, né? No jogo certo para poupar os caras mesmo. E deu certo, né? Porque eles entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Exatamente. Isso mesmo. Inclusive, eu gostei muito da explicação dele, porque mostra que ele... Eu não sei se depois do que aconteceu contra o Figueirense ou se realmente era o andar natural das coisas, ele falou que ouviu o setor médico do Confiança, o setor de saúde do Confiança, quando ele deu uma entrevista coletiva e falou. Não, o fisiologista falou que alguns jogadores estavam já no estresse máximo que eles poderiam estar e precisavam descansar. E aí ele, ouvindo isso, administrou e que bom que o resultado veio. Mostra aí que o time está bem treinado, está, como se diz na gíria do futebol, na mão do treinador. Além de não terem como desempenhar um melhor futebol por estarem cansados, provavelmente o risco de lesão aí era altíssimo, né? Isso. Basta ver quem tem muita lesão muscular no Confiança. Isso. Vitor, falando do jogo do Vitória, vou falar um pouquinho antes disso. Vou fazer uma pergunta talvez um pouco complexa, talvez nem me explique direito. Se você não entender, me perdoe e eu tento explicar. A gente pegou dois adversários que eles iam com expectativa lá em cima. Estou falando do Cruzeiro da semana passada e do Vitória da semana. Adversários que, por ter uma tradição no futebol brasileiro, serem clubes acostumados com a Série A, eles já pensavam em quantos pontos precisavam fazer e já contavam com essa vitória sobre o Confiança em casa. O que essa expectativa dos clubes ajudou nas nossas vitórias e qual o reflexo de vencer dois clubes tão grandes para a moral do elenco e para a visão que os outros clubes pelo Brasil, os outros jornalistas também, já que você está aí nos grupos de WhatsApp da imprensa, passaram a ter do Confiança nesses últimos 15 dias? Eu acho que, como você falou aí, o fato deles terem vindo animados, né? O Cruzeiro tinha ganhado da Chape fora de casa, o Vitória vindo duas vitórias seguidas, e também o fato de ser o Confiança ajudou o próprio Confiança nesses dois jogos, porque os times não respeitaram tanto Confiança. Diferente do Figueirense, por exemplo. O Figueirense veio contra a gente para se defender mesmo, jogar com as linhas mais baixas, mais fechadinho no primeiro tempo. E o Vitória e o Cruzeiro não, eles foram para cima do Confiança. E aí, no jogo contra o Cruzeiro, a gente foi muito feliz de sair na frente logo no começo, né? E no jogo contra o Vitória, a gente acabou sofrendo o gol no começo, justamente com a pressão deles ali no início, mas acho que ajudou muito. E, como você falou aí, essas duas vitórias meio que mudaram o respeito do Confiança, né? Na imprensa, nos próprios torcedores dos outros times, né? Porque são duas vitórias grandes, né? Que chamam a atenção contra o Cruzeiro dentro do Mineirão, Cruzeiro que não tinha perdido, né, com o Felipão, e que depois do Confiança venceu os outros dois jogos, inclusive sábado de goleado. Então, pô, você pegar os jogos do Cruzeiro com o Felipão, só perdeu pro Confiança, né? Então acho que é uma coisa enorme, assim, que mostra o tamanho do trabalho do Daniel Paulista. E o jogo contra o Vitória, acho que talvez nem tanto pela atuação do time, mas pelo jeito que foi, né? O time que virou em dois minutos, então chamou bastante atenção da galera aí fora e mudaram, acho, o patamar do Confiança. Inclusive, já fazendo essa comparação, acho que o CSA vai respeitar mais o Confiança e por isso vai ser um jogo mais difícil ainda do que foi esses últimos. Valeu, meu camarada. Pois é. Eu vi muito, muito disso, né? Muita gente, inclusive torcedores desses perfis de falta de futebol nordestinos, já sonhando com seis nordestinos na Série A e eles já estão contando com a possibilidade de Confiança e Sampaio, ou Sampaio e CSA, já que Confiança e CSA são os dois que estão ali, talvez algum fôlego para atropelar nessa reta final e chegar no G4. Daniel Tete, vamos falar dos gols que o Confiança fez. Confiança, vamos falar um pouquinho mais desse jogo, né? Confiança, ele toma 1-0, e aí no momento que a gente achou que o Vitória, dentro da empolgação que ele vinha, iria amassar, eles recuaram e a gente consegue empatar. E depois, ali em dois minutos, fizemos dois gols. Foi vacilo da zaga do Vitória, ou aquela coisa que a gente sempre reclamava, de Confiança não sabe matar o jogo, dessa vez aconteceu e vamos ter esperança de que para frente ele vai conseguir matar o jogo, vai ter o foco necessário para vencer o, enfim, fazer os gols nas oportunidades que tiverem. Olha, Mike, eu sinceramente acho, intimamente acho, né, que ali o Vitória se acomodou mesmo. Talvez pensou que o jogo já estivesse ganho, estivesse tranquilo, pudesse a qualquer hora também fazer o terceiro gol ali, matar de vez. E desatenção, né, com bola aérea, né, e dois lances ali, em dois minutos, o Confiança conseguiu fazer gol, né, conseguiu virar a partida, fazer os gols, conseguiu virar a partida. É, pelas circunstâncias em si, é, como foram dois lances de bola alçada, né, é, e aí justamente voltando àquilo que a gente comentava, no terceiro gol, inclusive, né, veio de um cabeceio de Mancini, né, o toque para Ítalo dentro da área, né, é justamente, é um cara que tem um bom tempo de bola aérea, participou lá do lance do gol e tal. É, eu creio que foi desatenção mesmo, foi acomodação do Vitória que permitiu que o Confiança, também voltando ao nosso comentário passado, vindo com jogadores descansados, né, e com todo o ímpeto de irem para frente, tentarem um empate, de qualquer forma, conseguiram fazer o empate e daí virar. Eu acho que foi puro momento de desatenção mesmo do Vitória, pelo momento do jogo, que eu acredito que eles já estavam certos que a fatura estava liquidada ali. Valeu, camarada. Pois é, e é justamente sobre essa fatura estar liquidada pela parte do Vitória que eu vou chamar Jones. Jones, sobre o Vitória, eu, quando saí do jogo, tive a impressão que o Vitória amassou o Confiança o tempo todo. E o Confiança acabou que teve três oportunidades e fez três gols. Depois, revendo os melhores momentos, não foi essa atuação toda também do Vitória. O Vitória teve as chances com o Léo Ceará, depois teve uma chance, uma boa defesa de Jean e só. Também não foi esse jogo todo. A gente foi muito mais amassado, por exemplo, contra o Cruzeiro. Não observa as diferenças técnicas entre Cruzeiro e Vitória. O que foi um motivo para a gente não ter sofrido tanto ali no final do jogo contra o Vitória do que nós sofremos contra o Cruzeiro? A resposta é essa mesma, Maicon. É a qualidade e o quanto o Cruzeiro está acertado nesse momento. Cruzeiro, Vitória e Confiança, nesse segundo turno, salvo engano, tem três, talvez, das cinco melhores campanhas do retorno. Então tem mais ou menos um desempenho semelhante. Mas o elenco do Cruzeiro é muito melhor do que o elenco do Vitória. O grande problema é que na cabeça do Vitória, e do Cruzeiro também, logicamente, mas na cabeça do Vitória, o Vitória é tão maior que o Confiança quanto o Cruzeiro, e não é. Está longe disso, muito longe disso. E acredito que esse fator foi também determinante, né? Foi um pouco de subestimação. Ele olhou para a camisa branca do clube do Confiança e disse, ah, isso daqui não vem mais nada. E aí o treinador do Vitória quis espelhar também, né? Eu acho que isso foi também determinante, que ele quis espelhar. O Confiança fez três alterações, o Vitória foi lá fez três alterações. O Confiança já estava começando a pressionar o Vitória estava perdendo os duelos individuais e quis compensar as alterações do Confiança. Mas tem uma diferença. Os jogadores que entraram no Confiança são titulares. Os jogadores que entraram no Vitória são reservas e talvez reservas dos reservas, porque eles também têm algumas peças machucadas. A partida foi uma partida disputada. Eu acho que o resultado foi justo. Os dois Vitórias não vão gostar, mas eu acho que o resultado foi justo. Por uma seguinte razão. O Vitória começa bem e faz o gol. Depois que o Confiança toma o primeiro gol, ele manda no jogo até o final do primeiro tempo. O Confiança começa o segundo tempo melhor, até que o Vitória acha uma finalização de fora da área, espalma para escanteio. Aí o time do Vitória ganha um pouco mais de ímpeto para nos atacar. Aí tem esse lance que você bem lembrou, de Wallace, que Jean fez uma grande, enorme defesa, e Jean foi, inclusive, bastante elogiado pela imprensa baiana. Aí veio o segundo gol, um gol de qualidade de Léo Ceará, um passe incrível, que o cara acha nas costas de Matheus Mancini. Eu não acho que o Mancini falhou nesse lance. É muito difícil você alcançar o atacante em projeção. Talvez o erro dele tenha sido não ter tentado acompanhar para atrapalhar um pouco. mas acho também ele não chegaria ainda assim. Daí para frente, o Vitória tentou controlar a partida, ele não conseguiu controlar o Confiança. Mesmo o Confiança não oferecendo grandes perigos, em nenhum momento o Vitória teve o jogo nas mãos. Não teve. O resultado era 2-1, mas não era um amplo domínio das ações da partida. Quando o Confiança coloca Ítalo no jogo, Serginho e Gorni, jogadores que hoje são titulares do time, ele ganha fôlego, gás, com os melhores, com o melhor que nós temos nesse momento no elenco. Acho que o gol foi consequência de tudo que foi se acumulando ao longo da partida, os dois gols. E aí no final do jogo é interessante, porque o Confiança deu uma aula no Vitória como é que se administra o resultado. O Confiança foi extremamente efetivo em segurar as ações, a tentativa de reação do rubro-negro baiano, e eu tenho a impressão que se demorasse mais meia hora, o Vitória ainda assim não conseguiria fazer o jogo. Então acho que é isso, a diferença é que o Cruzeiro é muito melhor do que os outros, não apenas de Confiança, no meu modo de entender, e o Vitória achou que era o Cruzeiro, mas não é. Ô Mike. Fala, Tete. Eu acho que tem uma situação, para ao meu ver, clara no jogo, que deixa bem patente ali, ou melhor dizendo, latente ali, essa acomodação, ao meu ver, do Vitória, que ensejou com os gols de Confiança, e também com o que Jones comentou agora, com a, talvez a soberba, que foi o momento que o treinador do Vitória tira, né, o Rodrigo tira o Léo Ceará e coloca Jordi, né, apenas Léo Ceará vice-artilheiro da Série B, e põe Jordi, que é um atacante muito contestado por toda a torcida do Vitória, quando o jogo estava apenas 2-1. Para mim fica totalmente claro aí que o Vitória achava que o negócio estava liquidado, que daí não ia surgir mais nada. Enquanto, como o Jones muito bem disse, o Confiança colocou jogadores titulares descansados para jogarem, né? Eu acho que fica bem claro aí, tanto a acomodação quanto a soberba do Vitória naquele momento do jogo. É, Vitória parece que sofreu do mesmo mal que a gente sofreu contra o Figueirense, né? Só que a gente foi capaz de virar partida contra o Figueirense, só empatou. É, vamos falar então agora rapidinho do jogo contra o CSA. Você falou que na sua resposta anterior que o CSA provavelmente respeitaria o Confiança mais, né? Já que a gente tá invicto contra os nordestinos, e que possivelmente ele viria mais fechadinho, mais jogando atrás da linha da bola. Coisa que o Confiança não sabe jogar contra times assim. Em que pese eu ter visto um bom primeiro tempo contra o Figueirense. O problema do Confiança contra o Figueirense foi o segundo tempo. Como é que a gente faz, então, para quebrar essa retranca, essa possível retranca do CSA? Eu acho que vai ter que fazer um jogo equilibrado, né? Não vai poder nem se lançar demais ao ataque e também nem tentar se defender também, né? Tentar atrair o CSA, porque... E a gente vai precisar dos nossos principais jogadores em um bom dia, né? O Ítalo, o Reis, né? O Reis que inclusive passa por uma grande fase, e o Guilherme Castilho, que vai estar de volta depois de uma semana descansando, né? No jogo contra o Vitória. Então acho que a gente vai precisar disso, vai precisar de que os nossos melhores jogadores estejam em um bom dia tecnicamente e que também a gente consiga controlar o CSA, né? Controlar o jogo e não deixar o CSA se sentir à vontade no Batistão em nenhum momento. Acho que vai passar muito por isso, uma possível vitória contra o CSA. Acho que eles vão respeitar mais a gente porque tá mais próximo aqui do Confiança, né? Já tem um histórico maior enfrentando Confiança, e também por esse fato do Confiança não ter perdido para nordestinos, né? Inclusive só empatou um jogo que foi contra o próprio CSA, né? Os outros todos Confiança ganhou, e também pela campanha do time, né? Eu acho que é meio que muito estranho se um time joga contra o Confiança hoje e não respeitar o time do Confiança, né? E for jogar achando que vai ganhar de qualquer jeito, principalmente agora depois dessas duas vitórias contra o Vitória e contra o Cruzeiro. Mas acho que vai ser um jogo equilibrado, mas que o Confiança vai acabar ganhando por esse equilíbrio que o time tem, né? Por o fato do time estar jogando muito bem, de forma organizada, e que eu acho que o Castilho vai fazer diferença nesse jogo, né? As bolas paradas dele vai fazer muita diferença, o Reis também tem que estar bem, o Ítalo, que já tem um tempo, né? Que assim, não começa bem o jogo, né? Ele jogou bem contra o Cruzeiro, aí contra o Vitória, contra o Figueirense, na verdade, ele não teve uma boa atuação, perdeu aquele gol, contra o Vitória entrou melhor. Acho que a gente tem que torcer para que o Ítalo esteja num bom dia também na terça-feira. Valeu, cara. Valeu. Pois é, o Ítalo, ele tem essa característica de talvez a gente, por estar tão acostumado com ele em campo, a gente não valoriza mais aquela coisa dele segurar a bola ali na lateral de campo, acaba segurando um pouco o time adversário. Joga um medo. Os adversários sabem que se deixar ele no mano a mano vai ficar difícil. Tete, você que analisou a defesa, né? Na última resposta. O que fazer para armar essa defesa? A gente já precisou fazer isso outras vezes, mas a gente vai estar com Matheus Mancini suspenso. Como faz com tanta gente lesionada? Como faz para organizar? Vai com o Vinícius mesmo? O menino vai entrar em outra fogueira e vai dar conta? Eu creio que ele vai com o Léo Grigio, viu? Eu acho que ele vai botar para o Léo Grigio, porque as informações que a gente tem é que parece que o jogador que foi detectado com Covid foi Luan, se eu não me engano, agora nessa última semana antes do jogo contra o Vitória, creio eu. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. Porque também ouvi falar que ele estava já pronto para retornar, para voltar a jogar. Então, naturalmente, seria ele o substituto, Luan, né? Mas se for realmente ele, esse jogador que foi detectado como infectado pela Covid, então eu creio que vai Léo Grigio e Vinícius Santana vai ficar como opção no banco. Eu acho que já é eu acho que a segunda possibilidade de Léo Grigio jogar ao lado de Nirley, se eu não me engano. Não lembro se na partida que ele jogou, iniciou como titular, foi exatamente Nirley, mas eu creio que ele vai jogar ali pela esquerda, substituindo Mancini ao lado de Nirley. Mas eu acredito, Mike, também que independente disso, dessa questão da defesa, eu acho que o Confiança vai iniciar bem favorável esse jogo, pelo menos de forma animicamente vai estar bem melhor que o CSA, não só por ter vindo de uma vitória, né, mas pela forma que a vitória aconteceu. E o CSA também vem de derrota, mas não só pela derrota, mas como a derrota aconteceu, né? Uma derrota em que o time foi bastante criticado, principalmente o treinador, veio com recebeu diversas críticas da torcida e da imprensa pelas escolhas dele, principalmente pela substituição do goleiro, do Matheus Mendes, que estava suspenso. Mas eu acho que, assim, tanto a defesa tem como a gente ter substituto à altura, que é Léo Grigio, como um time vem bem, vem forte, anonimicamente forte, para tentar vencer esse CSA, assim. Opa. Beleza, Tete. Pois é, acho que eu assisti uma parte daquele jogo, do jogo de ontem, do CSA contra o América. Realmente, o CSA não fez um bom jogo. O América também não jogou isso tudo, mas fez um gol naquela lambança lá do goleiro. O goleiro ainda pegou um pênalti depois, acabou se redimindo da bobagem que fez. Mas realmente não foi, enfim, não foi um jogo de correria nem tal. Não sei se eles se preservaram, se o América fez com que o jogo acontecesse do seu jeito. Mas o fato, Jones, é que o CSI, eu estou fazendo as contas aqui, tem 4 rodadas que eles não saem de Maceió. E hoje vão vir, amanhã vão vir, na terça-feira, vão vir aqui para Aracaju. Eles vão estar mais descansados e isso pode ser já uma correria maior. A gente vai precisar fazer essa gestão do esforço, ou realmente chega um momento que isso não está mais, não é tão relevante mais? É lógico que influencia. Ele não pegou deslocamento, não pegou todo o cansaço de sair de hotel, entre avião, sair de avião. Mas ele também tem um fator, ele jogou um dia depois do Confiança. Confiança joga na sexta, o CSA joga no sábado. É pouco mais, levando em consideração que o Confiança não jogou em Caxias do Sul ou em Pelotas, né? Confiança jogou em Salvador, aqui pertinho do lado, então acho que tem uma diferença importante a ser considerada, o que acaba por compensar essa vantagem competitiva do CSA de não ter viajado muito nos últimos tempos. Creio eu, Mike, que vai ser uma partida muitíssimo disputada. Confiança e CSA vai ser um jogo muito bom de se assistir, para quem gosta de futebol. América e Sampaio Corrêa também é outra partida que promete na próxima rodada. E vamos ver no que é que vai dar. O CSA é um time de muita imposição física. É um time que costuma pressionar bastante, mas que tem como fortaleza os jogos no Rei Pelé. Fora de casa, o CSA é apenas o 14º. Ele não tem um grande desempenho como visitante. Por outro lado, Confiança tem a 6ª ou a 7ª melhor campanha como mandante, apesar de ter menos jogos do que a maioria dos times em casa. O Confiança não teve sequência até agora de 2 partidas em casa. Essa vai ser a primeira durante o campeonato todo. E, pelo contrário, 2 vezes tivemos sequências de 2 jogos fora de casa. E vamos ter outra também no final desse turno. Então, eu não espero um CSA recuado. Não espero. Alguns companheiros aí dizem esperar. Eu acredito que o CSA vai ser um time que vai jogar para frente. Por quê? Nós chegamos numa fase do campeonato e numa posição de tabela que não adianta muito mais ficar esperando o adversário, senão os que estão lá na frente vão desgarrar. A distância do Confiança, que tem 39 para o primeiro do G4, que tem 43, é de 4 pontos. Então, se for empate e esse que está a 4 pontos vencer, vai a 6 essa diferença. Já viram 2 rodadas e aí fica já começa a ficar mais difícil. Lógico, não dispensa, não termina com a possibilidade de chegar ao acesso, mas já dificulta bastante o caminho, porque é necessário 2 tropeços do adversário para você conseguir chegar na pontuação mínima, ainda levando em conta que existem 2 times entre o Confiança e o G4, que é Juventude e Ponte Preta nesse momento. Então, o CSA, que está um ponto abaixo, ainda tem o Confiança, a Ponte e o Juventude para chegar no Cuiabá, que tem 43. Então, não espero um Cuiabá, um CSA fechadinho. Lógico, espero que ele jogue, tente jogar equilibrado, de forma cautelosa. Isso é lógico. Mas acredito que vão os dois partir para cima. Essa é uma partida que vale muito, muito, muito mesmo. Eu, inclusive, avalio que o jogo do CSA é mais difícil do que o jogo com o Juventude. Até por todas as circunstâncias que envolvem os dois confrontos. O Confiança vai ter um ânimo, um certo revanchismo pelo que aconteceu na Serra Gaúcha, no primeiro turno, onde nós fomos garfados. Lógico, culpa da arbitragem, mas não dá para dissociar uma coisa da outra. O jogo do CSA é fundamental para a nossa trajetória de acesso. O Confiança, por mais que a diretoria continue dizendo que pensa apenas em permanência, a essa altura do campeonato, não dá para falar em outra coisa. Nós estamos a 14 pontos da zona de rebaixamento, faltando 13 partidas. Se a gente empatar todas as partidas até o final do campeonato, nós vamos fazer 52 pontos, estaremos com certeza livre da zona de rebaixamento. Então, os objetivos mudaram e esses confrontos em casa, para nós que temos sido bons mandantes, são essenciais. Beleza, cara. Então, você já considera aí, só para a gente ir para o nosso último tema de hoje, você já considera então que, tanto para a CSA quanto para a Confiança, principalmente para a gente que tem essa meta mais clara desde o início, rebaixamento ficou para trás? Sim, Mike, sim, isso está muito claro, né? Eu acho que ninguém mais que não seja torcedor do Confiança, pés no chão, está falando que o Confiança luta contra o rebaixamento. Até a pergunta que você fez a respeito da mídia nacional reflete isso. Inhari Júnior estava falando que é preciso reconhecer o trabalho do Daniel Paulista. Daniel Paulista deu entrevista na Jovem Pan. Não acontece isso com um time que tem chance de cair. Lógico, o time pode ter uma queda de produção e chegar no final e não brigar pelo acesso. Mas que está claro que Confiança está no caminho de consolidar nas próximas rodadas a garantia da Série B 2021 e aí começar a pensar em primeira divisão, um sonho que parecia inimaginável, está muito claro para mim e eu tenho certeza que está no horizonte de quem faz e constrói o Confiança internamente. Tete, você abriu o microfone e quer falar alguma coisa? Não, Mike. Não. Beleza. Não, eu justamente queria trazer Vitor para esse debate, né? E aí, faltam 23 pontos ou faltam 6 pontos? Vitor, como você encara essa essa questão. Eu, como supersticioso que sou, vou chegar até fechar os 45, eu vou fazer a contagem regressiva. Mas eu também não sou maluco de brigar com os... estamos fazendo uma das melhores campanhas do segundo turno. Os recortes de 5, 10 jogos, 8 jogos, todos são nos favoráveis. Posso até buscar isso agora para trazer mais dados para esse debate. O que é que você acha? O que é que a gente tem que pensar? Passou o rebaixamento, vamos para cima? Ou vamos tentar estabilizar mesmo, já planejar 2021? Não, eu acho que a gente tem que tentar esse acesso mesmo, porque é uma chance real, né? Uma chance clara que o Confiança tem, só está a 4 pontos, né? 2 vitórias, que podem ser essas próximas 2 agora contra o CSA e Juventude, que são confrontos diretos até, colocam a gente no G4, podem colocar a gente no G4, então acho que tem que pensar em acesso mesmo, a gente tem todo o direito de sonhar, ainda acho que é difícil Confiança subir, né? A chance é real, ela existe, mas é difícil. Mas acho que a gente tem todo o direito de sonhar, e acho que os jogadores também, a comissão técnica, embora não falem isso, não externem esse pensamento, mas com certeza eles já devem estar sonhando também, pensando em entrar no G4, né? Até porque a gente está olhando sempre para cima, né? A gente não olha a tabela pensando na parte de baixo, olha na tabela pensando em subir mais, né? E se o Confiança subir mais um pouquinho, ele já está no G4, então eu acho que é meio que impossível uma pessoa hoje torcer por Confiança e dizer que não tô sonhando com acesso, só quero brigar para não cair. Acho que isso já tá decretado, que o Confiança muito provavelmente vai brigar pelo esse acesso aí até o final. Beleza, deixa eu ver se meu microfone tá aberto. Ah, já tá sim. Beleza, e você, Tet, só passar os dados dos recortes, né? Nos últimos 6 jogos, o Confiança é o líder, com 13 pontos. Nos últimos 8 jogos, a gente já cai para o 6º lugar, com 14 pontos. E nos últimos 10 jogos, a gente cai uma queda menor para 7º lugar, com 17 pontos. Ou seja, isso em 6º lugar. Ou seja, a gente está sempre ali beirando as primeiras posições nesses recortes mais recentes. E um recorte em 10 partidas não é tão pequeno assim, né? 10 partidas já é, enfim, quase um terço do campeonato. Então, como é que você encara essas... Faltam quantas partidas? Faltam 13, né? 12. 12 partidas. 12 partidas, pronto. Nessas 12 partidas, onde a gente vai disputar aí 36 pontos, como a gente conseguir esses próximos 20 pontos? Você acha que é possível? Você acha que deve alcançar? E qual vai ser, qual a estratégia para chegar nisso? Olha, Mike, eu vejo de forma bem positiva, bem animada, essa possibilidade do Confiança ascender para a Série A, né? Eu acho que a possibilidade é bem razoável, não vai ser uma coisa fácil, como o Vitor disse, né? Mas há uma boa possibilidade, existe uma boa possibilidade, e hoje basta que o Confiança mantenha a trajetória que ele teve até aqui, né? Um bom desempenho, um bom futebol apresentado, né? O time focado. Eu acho que essas questões de subir e descer um pouquinho em certos recortes é uma questão basicamente circunstancial, questão de tabela, qual jogo foi em casa, qual jogo foi fora e que time pegou, né? Mas assim, juntando toda a campanha, eu acho que o Confiança mantendo essa trajetória que ele vem tendo desde o início, tem uma boa possibilidade. A questão para mim é justamente essa: se o Confiança vai conseguir mais 12 rodadas, manter o time da forma que ele vem, da forma que vem se apresentando e vem desempenhando esse futebol, além de vitorioso, vistável, né? Mas assim, eu acho que a questão também, voltando um pouco aí o que foi comentado, eu acho que a diretoria e a princípio, publicamente, o que os jogadores vêm falando, eles vêm se posicionando de forma corretíssima. Primeiro, para não perder o foco, que o foco deve ser o quê? Jogo a jogo, cada jogo, né? Com aquela sua história, né? Sem estar pensando daqui para frente apenas, né? Porque vai começar a pensar no acesso e esquece do jogo de amanhã, do jogo de terça, e já se você está um pouco mais focado naquilo que você está desde o início, né? Cada jogo tem uma importância tremenda, sem que você desvie muito do que aquilo que você deve se preocupar em si, que é o jogo de amanhã, e não o acesso daqui a 12 rodadas, né? Sendo que também tem uma questão prática, né? se você abandona muito essa questão de a nossa, o nosso foco, a nossa ideia é o acesso, para que agora o nosso, é o não descenso, né, a manutenção, para que a partir de agora é o acesso, caso não venha conseguir esse acesso, uma belíssima trajetória, uma belíssima campanha que o time possa ter e ser vista pela torcida como uma campanha muito boa e vitoriosa com a manutenção, né? Caso não consiga o acesso, se a partir daí o foco seja amplamente passado e divulgado, que é o acesso, caso não venha conseguir esse acesso, vai ser uma campanha, né, e uma participação de derrota, né? Algo que não foi tão bom como pode ser visto caso se divulgue apenas que o foco em si é a permanência apenas, né? O que vier a mais é lucro. Né? Então, acho que é uma questão prática, né? É uma coisa simples, né? Tanto de se não perder aquela coisa de focar partida a partida, como também de não entrar no oba-oba da torcida, né? Porque, digamos, um mau resultado daqui para frente, né, que vem atrapalhar um possível foco, né, um possível êxito no acesso para a Série A, pode começar a trazer uma situação, né, de pressão, de chateação da torcida, de animosidade, né, contra o time, que creio que não deve acontecer, né, porque independente do que venha acontecer em relação ao acesso, mesmo que se ele venha ser atingido ou não, eu acho que da gente, da torcida, estar extremamente satisfeito e comemorar essa campanha maravilhosa que o time vem tendo na Série B. E que, com certeza, como o Jones bem disse, é quase impossível que venha acontecer um descenso. Então é coisa para se comemorar e não para estar cobrando, não para estar chateado, não para estar cornetando, porque não se conseguiu um acesso. Beleza, cara. Pra gente fechar esse tema e já ir pra parte das despedidas, hoje, em entrevista à Rádio Cultura, o presidente Iago França falou que não vai ter mais contratações para a Série B. A janela de contratações fecha amanhã. Na verdade, seria uma janela para fazer substituições. Jogadores que não vão ser mais utilizados nessa Série B por conta de lesões poderiam ser substituídos, desinscritos e inscrever novos jogadores. Mas o presidente reafirmou o compromisso em manter os salários em dia e, por isso, não fazer loucuras no orçamento, e que confia no elenco para a manutenção e até, quem sabe, um sonho. Então, a gente já... Só um comentário antes de passar para Jones. Para mim, já é uma coisa muito importante, porque muitos times, eu vi muito time acontecer fazer isso, quando a questão do acesso começava a vislumbrar, ele começava a fazer o que o Teto tanto criticou corretamente. Pensava na frente, pensava, não, eu posso ter uma cota de Série A, eu vou ter patrocínio, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e começava a contratar além do que poderia pagar, e se o acesso não vinha, ficavam os problemas. A Confiança não caiu nesse canto de sereia e segue o planejamento à risca. Aí, Jones, essa mensagem que a diretoria passa para a torcida e para os jogadores, e aí, principalmente para os jogadores, será que tem um impacto para os caras de dizer, ó, eu confio em vocês e eu não quero também sacrificar os rendimentos de vocês, o ganha-pão de vocês, em prol de uma empolgação circunstancial? Isso faz com que o time possa se doar um pouco mais e, quem sabe, ser aí a chave do acesso? Acredito que sim. O Confiança conseguiu algumas soluções caseiras para os problemas que ele tinha. Isso foi muito bom. Então, Serginho chegou e deu muito conta do recado ali na meiuca. Everton Santos se adaptou muito bem a seu lateral esquerdo. Opção, a Silva. Renan Gorni começou a fazer gols. Bruno Paraíba já tem 2 gols também na competição. Reis encarnou uma fase mais artilheira. Então, essas eram as principais peças que a gente precisava para esse momento. E agora a gente não está precisando. E aí é preciso que haja uma confluência de duas coisas. Primeiro, a necessidade dos jogadores. Segundo, a capacidade financeira. O Confiança, ao que tudo indica, não possui essa capacidade de contratar nesse momento. E os jogadores acabaram que deram a resposta positiva para aquilo que a gente precisava. Então, realmente, a diretoria acertou nesse ponto. Acho que se não tem dinheiro realmente, ótimo. Então, vamos com o que tem até o final. Já estamos bem aqui. Por que não até a 38ª rodada? Apenas um exemplo. O CSA levou Rodolfo Filemon, tirou Rodolfo Filemon do Botafogo. Para quem não lembra, Filemon jogou aqui em 2018, trazido por Luizinho Lopes. Rodolfo Filemon entrou no jogo sem treinar ontem, já entregando bago, como a gente diz na linguagem de futebol. Um lance bizonho, ele falhou, saiu pênalti, o cara acabou perdendo, enfim, coisa da partida. Mas contratação não é sinônimo de solução, não é sinônimo de melhoria, nem sempre. Em 2018 a gente estava muito bem, aqui eu não vou colocar a culpa nele, mas a gente estava muito bem quando o Tito chegou, desandou. Não estou dizendo que é culpa de Tito, estou dizendo que coincidiu. Então isso não vai acontecer em 2020. Apesar de que, Mike, eu não gostaria nem de comentar, porque eu já vi várias vezes um dirigente de futebol dizendo não vou contratar e no outro dia aparece uma contratação. É, às vezes é para não atrapalhar as negociações que já estão em andamento. Agora, se eu, Confiança, tivesse alguma folga no elenco para trazer um jogador que ganhe o que os caras estão ganhando, nesse momento não vale a pena trazer alguém ganhando muito. Não vale. Isso pode jogar o elenco fora. Agora, se tivesse espaço, eu contrataria. Veria aí quem está saindo da Série C, tem jogador que se destacou, que está sem clube. Daria uma oportunidade aqui para disputar essas 12 partidas, né? Acho que não seria nenhum absurdo para a nossa realidade. Beleza, Johnny. Inclusive, hoje eu estava até brincando no nosso grupo bancada que aquele menino que sempre fez chover no Globo, né, Gueba, continuou por lá. Encaixaria bem por aqui. Mas vamos lá. Ô, Mike. Fala, Daniel. Ô, Mike, Mike e Jones, vocês imaginam, né, e eu justamente por isso que eu também falei que eu acho que a estratégia da diretoria é correta. Vocês imaginam, eu acho que o Confiança com o planejamento que fez para essa Série B, com a folha enxuta, pelo que dizem, é a segunda folha mais barata, né, mais baixa da Série B. Conseguiu praticamente se manter, né? Praticamente está sem riscos agora de descenso. Você imagina que com esse planejamento, com essa folha, se esse time consegue ter um acesso para a Série A, que feito, que vitória que esse clube vai ter? Ô Tete, pergunta, é bem interessante isso que você falou, porque... me permita atravessar o papo aí, viu, Mike? Porque tem uma pergunta feita a Daniel hoje na Jovem Pan e ele respondeu de uma forma diferente, mas eu acho que ele respondeu por uma outra perspectiva. A perspectiva que ele faz é o seguinte: o jornalista, ele pergunta, Daniel, quando a gente vê um time menor, um time pequeno, de menor expressão, que alcança objetivos grandes, a gente pensa, quem é que tá botando dinheiro nesse time? De onde é que esse time tá sustentando? Aí ele pergunta, eu dou Confiança, qual é a realidade? Ele pergunta pela perspectiva financeira e Daniel fala de modo mais genérico, dizendo que o clube está se organizando. Olha, se o Confiança conseguir a proeza de subir com esse orçamento, Confiança tinha, gente, é algo notável. É algo para ficar na história do futebol brasileiro. E aqui eu não estou exagerando. Exatamente. Não estou exagerando. O CSA subiu com mecenas. O CSA foi um exemplo disso, que ele veio, chegou na Série A. Mas teve um mecenas, o Confiança não tem isso. O Confiança não tem mecenas, o Confiança tem 100 mil reais da prefeitura apenas, que ajuda, mas é pouco. E eu, particularmente, não acho bom apoio do governo, porque quando cessa o time acaba. O Confiança é um exemplo, nesse momento, de gestão. O Confiança é um exemplo de gestão. E pela circunstância, né, Johnny? A gente está numa pandemia, o clube está querendo ter rendimento, né? Ter sua renda, sua fonte de ganho de poder público não tá certo, né? Não tem condições, né? É um absurdo. Não tem condições. Os esforços do dinheiro que estiver sobrando agora tem que ser para a saúde, porque vai apertar de novo. E o Estado tá certo nesse sentido, né? Se tivesse numa outra situação, aí a gente poderia discutir se daria por Confiança pegar uma filepinha. Mas o que está sendo feito é notável, né? A gente tem que tirar o chapéu. Mesmo que a gente não suba, sinceramente. Mesmo que a gente não suba, o Confiança é um exemplo de time de camisa, porque às vezes é fácil fazer isso com o Oeste, é fácil fazer isso com aquele time de Lucas de Rio Verde, Luverdense, que estava. É fácil fazer isso com o Cuiabá. Mas o Confiança é time de massa. Para jogar no Confiança tem pressão, a torcida cobra. Eu sei porque eu já tive lá dentro. Uhum. E tomar essa atitude de fazer um time mais barato e ainda assim ter sucesso, olha, é de tirar o chapéu, viu? E eu acho que a partir daí, Jones, que vem essa questão também de que o foco é não descer. Porque se subir é lucro, é a cereja do bolo, né? Que é uma cereja grandona, né? Acesso para a Série A, mas que vem com uma coisa assim inesperada, uma coisa que vem a coroar apenas a trajetória do Confiança, conforme você relatou aí muito bem, né, nessa Série B. Vitor, participe aí. Não, só para pegar o gancho aí, mostrar que o Jones falou sobre a organização da diretoria, que é gestão do Confiança, um exemplo, que no futebol hoje chega quem é organizado, né? A gente tem exemplo da própria Chapecoense também, que é um exemplo também de gestão. E hoje no futebol brasileiro, se você tiver talvez um mínimo de organização, você, mesmo com poucos investimentos, pode chegar a lugares altos. Eu tava pensando aqui, vocês discutindo, eu viajando aqui, caraca, velho, que loucura, a gente tá discutindo Confiança, brigando para subir para a Série A. Isso há uns anos atrás era uma coisa inimaginável, né? Uma coisa assim, que a gente olhava e dizia, ah, não sei nem se eu vou, os mais velhos, né, a gente olhava e dizia, não sei se eu vou ver o Confiança jogar a Série A um dia. E a gente hoje tá tendo esse sonho real, né, na nossa frente, assim. Então isso é uma coisa muito bacana, só tenho que dar os parabéns aí para a diretoria, né, todo mundo, a diretoria que às vezes é tão criticada, né, principalmente o Hernando, diretor de futebol, né, que a galera pega muito no pé, mas que faz parte também, com certeza, desse sucesso do Confiança, né, tem muito dele também. E, cara, torcer agora para que esse sonho vire realidade o mais rápido possível, quem sabe agora já esse ano. Ô Vitor, a minha lembrança mais clara na cabeça, Vitor, é tá indo para Itabaiana assistir Confiança e Central de Caruaru pelas quartas de final, desculpa, pelas oitavas, né, de final da Série D, pelas oitavas de final da Série D. Quanto que dirá, quem disse que eu tinha pensamento de ver Confiança na Série A? E esse jogo contra o Vitória, para Vitor, que é mais novo, não é o caso meu, de Mike, de Tete, eu não sei se o Mike acompanhava, mas na época eu já acompanhava, Tete vai lembrar. Esse jogo contra o Vitória foi uma reconciliação com a história, gente. Salvo engano, na penúltima rodada de 92, a gente precisou. O penúltimo foi na última rodada da Série B de 92. Foi na última rodada. Nossa última participação. Última rodada. A gente precisava vencer o Vitória lá na Bahia para ter chance de subir para a Série A naquele momento. E a gente perdeu o jogo e por isso ficamos de fora. Vitória subiu e no ano seguinte bateu vice-campeão brasileiro. E foi uma caravana, foi transmitido pela TV Sergipe, naquela época assisti de casa. E agora, 28 anos depois, a gente está num cenário parecido. Não foi do mesmo jeito, porque a gente ainda está bem longe. Faltam 12 jogos, muitos pontos para brigar pelo acesso. Mas uma situação similar, em que a gente sonha com acesso, pega o Vitória em Salvador e, em vez de perder, dessa vez a gente ganhou. Ô Jones, eu comentei na live que eu fiz no meu canal depois do jogo, justamente não isso que você falou agora, que foi bem lembrado, mas que eu cresci adolescente, jovem adulto, acostumado a ir para Salvador, mesmo em contexto de Série C, quando Bahia e Vitória estiveram lá, ou em Copa do Nordeste, em qualquer torneio que seja, ir a Salvador e contar com a derrota certa. Inclusive aquela derrota de 10-1. Eu lembro que teve um jogo contra o Vitória, que a gente conseguiu empatar na Fonte Nova, e que foi um feito. E esse ano, a gente foi contra o Bahia, semifinal de Copa do Nordeste, endureceu o jogo até o final, tomamos um jogo muito no mérito, no chutaço, no único lugar que a bola poderia passar, lá de Danielzinho. E vencemos o Vitória aqui e vencemos o Vitória lá. Então isso é a prova de que a evolução está acontecendo. E voltando a falar de gestão, uma coisa muito importante desse Confiança é que esse crescimento na Série B dentro do torneio já não é de agora. Já não é de agora que a gente vem vencendo partidas. vem tendo resultado positivo atrás de resultado positivo, e a diretoria não abriu mão do planejamento. Ela poderia ter deixado de pagar os débitos trabalhistas, ela poderia ter desfeito algumas questões da equipe científica, de saúde, seja lá como se queira falar, que está no clube todos os dias, coisa que é inédita no clube, ter parado a reforma do Salamini, tudo isso continuou. Então a diretoria em nenhum momento se deixou se deslumbrar e com o fato de, ó, a gente pode aqui tirar um dinheiro do planejamento inicial, trazer os dois jogadores que vamos levar a Série A. O tempo todo eles mantiveram um planejamento, e é isso que me deixa seguro para o futuro. Porque no futuro pode ser que a gente, ano que vem, faça uma campanha triste e volte para a Série C. Mas eu tenho certeza que se a gente der uma desandada, a gente não vai cair morto e vai bater Série D, como aconteceu com os times potiguares, por exemplo. Vamos para as despedidas, né? Já tem uma hora aqui de gravação, a gente agarrou nesse papo final e foi longe. Vamos lá, Vitor Cardeal, suas despedidas, suas palavras finais para a semana dura, com dois jogos difíceis pela Série B. Pois é, Mike, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A expectativa é grande agora para esses jogos, né? Para ver se Confiança vai se firmar cada vez mais nessa briga aí pelo acesso. E quem sabe até já terminar a semana no G4, já que existe essa possibilidade de se vencer os dois jogos, né? Mas é isso aí, acho que as expectativas são boas, tem tudo para ser dois bons jogos e que o Confiança saia vitorioso nas duas oportunidades. Primeiro contra o CSA, nesse clássico nordestino aí na terça-feira. Valeu, Vitor! Daniel Tete, suas despedidas. O que é que você espera dessa semana? Mais uma semana decisiva, mais uma semana de jogos difíceis, e vamos aí jogo a jogo. Mike, eu só espero uma coisa, se Deus quiser, vitórias na terça-feira contra o CSA e no sábado, se eu não me engano, né, sábado contra o Juventude. E vamos entrar lá nesse G4, porque a Série A é logo ali. Mas na Ação Proletária, nós vamos primeiramente extirpar qualquer chance de rebaixamento. Independente do que acontecer até a 38ª rodada, já vai ser uma grande trajetória, uma grande vitória nessa Série B de 2020, para esse elenco, para esse time entrar para a história do clube e para sempre para a memória do torcedor proletário. Mas a Série A é logo ali. Quem sabe a gente não vai lá incomodar e beliscar uma vaguinha. Valeu, Daniel. Pois é, rapaz, a gente sempre, toda Série C a gente tinha essa mística de vamos fazer os 21 pontos para ficar e depois a gente briga, e por três vezes a gente brigou para subir e em uma subiu. Vamos manter a mesma superstição na Série B, que vai dar certo também. Jones Ribeiro, suas despedidas, meu camarada. Mike, só agradecer a vocês, um papo muito bom, como de costume aqui no Bancada Azulina. Tenho certeza que quem chegou até o final aqui conosco se deleitou desse debate de altíssimo nível. Dizer que estou muito confiante para essa semana do nosso clube. É uma super semana, né? Uma super semana. A gente tem dois jogos que valem 600 pontos cada. Não são 6 pontos, são 600. A gente pega dois adversários direto na luta pelo G4, o CSA e o Juventude. Não podemos deixar passar, também não podemos deixar nos abater. Eu torço muito que no domingo a gente esteja gravando o próximo episódio do Bancada Azulina com pelo menos 4 pontos. Acho que já será um resultado muito bom para os nossos desafios agora, para esse final do campeonato. Isso mesmo, cara. Pois é, não dá para fazer 20 pontos em um único jogo, é pouco a pouco mesmo. Vamos lutar jogo a jogo. Da minha parte, desejar a todos nossos ouvintes uma ótima semana, um bom feriado, né? Muita gente não trabalha amanhã, vai ter um feriadão prolongado. Um bom feriado, descansem, cuidado com a saúde. Segunda onda tá batendo a porta, então cuidem-se, cuidem dos seus. E vamos aí para dois jogos difíceis, dois jogos de afirmação. O jogo do Cruzeiro botou uma lupa em cima da gente, e o jogo contra o Vitória, além dessa lupa, botou dois refletores em cima da gente. Então, assim, estamos sendo muito observados e precisamos dar respostas à altura. Então vamos confiar aí que voltaremos no próximo domingo com boas notícias, com boas novidades. Então, Siga acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, Dragão de Aracaju, Proletário News, Dragão Bizarro, ADC Mil Grau, o canal de Mário Bezerra, Dragão da Massa, ADC Mil Grau, acho que já falei, enfim. Todos os produtores de conteúdo do Confiança, é uma galera que está fazendo com que você fique bem informado o tempo todo. Dragão Gaiato, não posso me esquecer de Fernandinho DG, que ele é o cara que sempre levanta essa bandeira dos produtores de conteúdo, a gente do Bancada, óbvio, porque é muito importante você ter essa comunicação de azulino para azulino, sem se menosprezar, mas também sem salto alto, uma comunicação aí que a gente faz para você de forma com todo o coração. Muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui!